Bom, o nosso nono campeonato conta com 16 equipes, duas chaves de 8, classificando as 4 primeiras na primeira fase. Eu confronto na segunda fase, o primeiro contra o quarto, e não tem vantagem. Se terminar empatado é pênalti. Quando chegar na fase semifinal, os 4 semifinalistas, a melhor campanha entre os 4 joga com a 4ª melhor campanha, vice-versa. A organização é da Associação de Moradores, no caso eu sou o presidente, o João Serra é meu vice. E é um entretenimento que a gente traz para o bairro, que movimenta o bairro, que é o único tipo de lazer que nós estamos tendo. Aqui nós temos apoio dos nossos dirigentes, prefeito, vereadores, é muito escasso. Então tudo que a gente faz é com recurso próprio e com a ajuda do comércio local e alguns parceiros que a gente conta aí que vem nessa luta do esporte amador, entendeu? E a gente participa, a gente conta com a participação agora, a participação do seu blog, do seu site aí. Então a gente está muito feliz de você ter vindo aqui participar e espero que você nos visite mais vezes, tá bom?